pelo amor de Deus, onde foi que eu cheguei? Ó, tô no fundo do poço, sozinho, sem ninguém. Caído no chão, entre a vida e a morte. Com um tiro no peito, mais um pobre sem sorte. Que por ilusão entrou na vida do crime. Sonhando em se dar bem, ficar rico igual nos filmes. Mas minha história foi outra, o roteiro foi trágico. O destino é piedoso, com todo favelado. Lembro da minha infância, sofrida pra caralho. Pouca coisa na panela, quase nada no armário. Só eu e minha coroa passando necessidade. Meu pai eu perdi com 8 anos de idade. Foi assassinado com vários tiros na cara. Vivia no boteco abraçado com a garrafa. Não soube levar, não soube conduzir sua vida. Enchi o rabo de pingue, parecia um galo de briga. Minha velha ficou com a missão de me criar. A herança que ele deixou foi uma dívida em cada bar. A única solução foi um trampo de doméstica. Virar escrava dos outros pra ganhar uma miséria. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim, não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim, não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. Todo dia cedo, minha velha ia pro trampo. Mas a droga do salário mal dava pro rango. Nessa rotina se passaram 5 anos. E nesse meio tempo meu ódio foi aumentando. Ódio em ver a minha mãe sofrendo. Ódio em saber que eu tava crescendo. Ia ser só mais um Zé Ninguém. Ia ser outro coitado sonhando em se dar bem. Porque eu não nasci com o rabo virado pra lua. Não nasci berço de ouro, fui criado na rua. Fui convivendo lado a lado com o crime. Me espelhando nos ladrão, nos mano de apetite. Que enquadra as lotéricas de bem de tupido. E leva os malotes sem ter que dar nenhum tiro. Queria ser assim, queria ser ladrão. O crime me atraía, chamava minha atenção. Foi então com 15 anos, meu primeiro 5-5. Invadi uma casa, levamos a TV e o vídeo. Eu e mais um truta, furto qualificado. Pulamos o muro de trás, entramos pelo telhado. Missão cumprida. Agora eu sou ladrão. Entrei num mundo sem volta, de pura ilusão. E sem eu perceber, eu era mais uma vítima. Outro pobre revoltado que caiu na armadilha. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim, não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim, não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. Sistema falho, cria um homicida em cada quebrada. Que por dinheiro abre a cabeça do filho da puta do boy na bala. Moscou na minha frente, não tem boi, ferro na nuca. Da carteira o Aqualândia, Hilux, cabine dupla. Não tenho piedade, fui criado na miséria. Rodeado de maldade, traição, ódio e inveja. Eu cansei de ver, na merda da TV. Uma pá de putipano da hora que eu nunca pude ter. Cansei de ser ignorado, tratado como um verme. Mas agora eu cresci, sou o terror do 5-7. Os cambés se coçava, se mordia de raiva. Perdi até o sono e tudo por minha causa. Catador profissional, tinha nascido pra isso. 5-7 apetitoso, sem cometer latrocínio. Aí um truta me falou de um assalto bem bolado na casa de um doutor, se bater advogado. Vamos enquadrar amanhã, meio dia que é feriado. A empregada, não trampa alarme, fica desligado. Se cai pra dentro, faz a fita que eu te espero noutra rua. Na boleia da Phaser preparado pra dar fuga. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim, não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim, não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. No dia seguinte era dia dos finados. Colamos na cena como tava combinado. Tinha uma câmera na entrada, só contava de capuz na cara. Entrei pra dentro e fraguei o doutor no sofá da sala. Peguei o dinheiro do cofre, tranquei ele no banheiro. Pus tudo na mochila, depois saí correndo. Coloquei o oitão na cinta, o tampo lotado. E saí dando risada, era dinheiro pra caralho. Se pau vizinho desconfiou, desconto 9-0. Já na primeira esquina, trombe a barca do inferno. Gambé olhou no meu olho. Puxou o gatilho da pistola, projétil de fogo. E o meu sonho acabando com as chances de vitória. Mas ainda deu tempo de eu descarregar minhas balas. Manchei de vermelha a farda suja do canalha. Foi aí que eu percebi que o crime não compensa. Dinheiro nenhum paga, o sangue corre na minha veia. E agora escorre manchando a calçada. O crime me deu dinheiro e agora leva minha alma. Não queria acabar assim, no chão agonizando. Já tô vendo o caixão com a minha mãe se machorando. Da vida se apaga, ela vem me buscar. E não dá mais tempo pra tentar voltar atrás. Sou só mais um ano que se vai. Eu não queria que fosse assim não. A passos lentos à procura da luz na escuridão. A luz da vida se apaga, ela vem me buscar. Mas infelizmente ela vai me levar. Eu não queria que fosse assim não. A passos lentos à procura da luz na escuridão.